mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de joias preciosas e as de ouro. Provérbios 31 e 10. Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nós estamos abordando o tema sobre mulher, falando sobre essas pessoas ilustres que Deus colocou para trabalharem, para nos auxiliarem no reino de Deus. E nós somos gratos a Deus por você que teve essa graça de ser mulher. E a igreja em especial, ela é muito feliz pela grande quantidade de mulheres que se mobilizam. E esta semana é uma semana de total entrega. E a gente vê no dia a dia as mobilizações, os trabalhos, as equipes. Realmente, antes do congresso, há um preparo, há um grupo enorme de atividades que são realizadas. E a gente vê a unidade. E Deus vai abençoando o seu povo. Então, amanhã nós vamos ter a abertura desse grande evento. Já estamos aguardando com ansiedade. E você que está em casa, venha, venha com o coração cheio de gozo, de paz, venha pronto para receber. Mas chegue cedo, nós vamos fazer todos os esforços para colocar o povo sentado. Mas tu sabe que o templo, ele comporta em torno de 1.000 pessoas sentadas. Você venha e, se puder, venha mais cedo para ocupar o teu espaço. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Mulher que está me ouvindo esta manhã, você tem valor. Deus te criou com inúmeras capacidades. E quando Salomão disse, mulher virtuosa, quem a achará? Palavra virtuosa significa poderosa, digna de confiança, capaz de ir à guerra, capaz de pelejar. E a palavra virtude significa aquela que possui poder, aquela que é forte, como a fortaleza de um exército que é capaz de ir à guerra e disposta a ter dor de parto, produzindo vida nova. Podemos observar grande diferença na liderança do homem para a mulher. O homem faz uma coisa de cada vez, até para falar. Tem dois homens conversando, ele fala e depois o outro responde. Pois incrível, as mulheres conseguem ao mesmo tempo, duas mulheres falarem e ao mesmo tempo elas conseguem ouvir e falarem. É interessante o que Deus deu para vocês. Parabéns, mulheres. A mulher consegue resolver tarefas interessantes. E eu vejo isso na minha casa. Eu falo até com um pouco de emoção nessa hora. A mulher consegue resolver tarefas diversas. Atender telefone. Cozinhar. Pôr a mesa. E às vezes atender até 3 filhos. Tudo ao mesmo tempo. A mulher casada, ela tem 3 atividades fundamentais para executar. Primeiro, vem a tarefa de esposa. Segundo, a tarefa de ser mãe. Terceiro, vem a tarefa de dona de casa. E ainda sobra tempo e força para cooperar na obra de Deus. Meus irmãos, é por isso que a nossa igreja, ela realiza esses eventos e eu dou todo o apoio, porque é fundamental o desprendimento o amor com que estas heroínas da fé elas conseguem alcançar. Pastor David Yogusho foi perguntado qual era o crescimento da igreja que ele tinha na Coreia. Ele disse: um dia Deus falou comigo e disse: envolva as mulheres para fazer a minha obra. Abra espaço para elas. Dê atividades a elas. E aquele pastor fez a vontade de Deus. O segredo do crescimento da igreja coreana, ele disse, são as mulheres. É Deus através delas. E diz que 70% dos membros da igreja são mulheres. E se nós olharmos a Bíblia Sagrada, no capítulo 4 de João, nós vamos ver a mulher samaritana. As mulheres são grandes ganhadoras de almas. E o exemplo disso é aquela mulher desprezada emocionalmente, acabada, mas que quando ouviu e entendeu o projeto de Deus para sua vida, ela num só dia trouxe uma cidade inteira para conhecer Jesus. Então, amados, mulheres, Deus é contigo. E eu fico feliz porque nós não temos problemas nenhum com o ministério que Deus levanta dentro das igrejas, ajudando os pastores, os líderes. As mulheres, elas fazem parte do ministério da igreja, como o próprio apóstolo Paulo, ele falou ao pastor que estava em Filipos: peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudeis estas mulheres, porque trabalharam comigo no evangelho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Quero orar com você nesse momento. Senhor, eu tenho certeza, Jesus, que tem mulheres que precisavam ouvir uma palavra como esta, para fazê-la lembrar do quanto ela é especial, do quanto ela tem o seu valor. E talvez em algum lugar nesse imenso grupo de pessoas que ouvem a programação, tem alguma mãe ou alguma pessoa jovem que está judiada pelo sofrimento, a sua autoestima lá embaixo. Mas nesta hora, Senhor, Tu é poderoso para recobrar o ânimo, ampliar a visão, ó Deus, e fazer com que essa pessoa tome ânimo e vença, porque Tu estás juntos. Tu és o nosso Deus que caminha conosco. Nós oramos e entregamos a Ti a nossa oração em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém.